no centro da tela daquela manhã. Tudo que não era ela se desvaneceu. Cristo, montanhas, florestas, acácias e pés. Pranchas coladas na crista das ondas, as ondas suspensas no ar. Pássaros cristalizados no branco do céu. E eu atolado na areia, meus pés. Músicas imaginei, mas o assombro gelou na minha boca as palavras que eu ia falar. Nenhuma brisa soprou enquanto Renata Maria saía do mar. Do mar. Dia após dia na praia, com olhos vazados de já não haver. Quieto como um pescador a juntar seus anzóis. Como algum salva-vidas no banco dos réus. Noite na praia deserta, deserta, deserta daquela mulher. Praia repleta de rastros em mil direções. Penso que todos os passos perdidos são meus. Eu já sabia, meu Deus, tão fulgurante visão não se produz duas vezes no mesmo lugar. Mas que danado fui eu enquanto Renata Maria saía do mar. Eu já sabia, meu Deus, tão fulgurante visão não se produz duas vezes no mesmo lugar. Mas que danado fui eu enquanto Renata Maria saía do mar.